tinha medo da joança. Cristo é o que todo Jesus quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda só pra sentir nosso sangue e ódio que Jesus deu. Quando criança só pensava em ser mantido, ainda mais quando com tiro de soldado pra morrer. Era o terror da cercania onde morava na escola, até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era a mesma diferença, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar, as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médicas, hoje era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde voltou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa de sua classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar respostas, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. O boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta, pois entrou no Planalto Central. Ele ficou mistificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda. No ano novo eu começo a trabalhar, corta madeira, pejiche, carpinteiro. Ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Na sexta-feira pra zona da cidade, gasta todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. Conhecia muita gente interessante, até o neto bastava do seu bisavô. O peruano que vivia na Bolívia, muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo, ele dizia, o negócio ele ia começar. Mas tudo que essa terra morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. Eu via às 7 horas o noticiário, que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa, decidiu como Paulo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado, a plantação foi começar. Logo, logo, os malucos da cidade souberam da novidade. Tem bagulho bom aí. E João São Cristo ficou rico e acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos, perguntava a Asa Norte, ia pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente soube uma má influência, o pozinho da cidade começou a roubar. Já no primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência estupro no seu corpo, vocês vão ter, eu vou pegar vocês. Agora sabe que será bandido, destemido, destemido no Distrito Federal. Não tinha nenhum medo de polícia, cartão, traficante, playboy ou general. Por enquanto conheceu uma menina de todos seus pecados, ele se arrependeu. Maria Lúcia era uma menina ali, coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, capiteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre vou te amar, e um filho com você eu quero ter. Tempo passa, um dia vem na porta, um senhor de alta classe com dinheiro na mão. E ele faz uma proposta indecorosa, diz que espera uma resposta, uma resposta do João. Não boto bomba e não condicional, nem colégio de criança, não faço não. E não protejo general de 10 estrelas, fica atrás da mesa com o cu na mão. E é melhor se eu sair da minha casa, nunca brinco com um peixe ascendente escorpião. Mas antes de sair com ódio no olhar, o velho disse: você perdeu sua vida, meu irmão. Irmão, essas palavras vão entrar no coração. Eu vou sofrer as consequências como cão. Não é adição do que estava certo. Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se bebedou e no meio da bebedeira, descobriu que tinha outro trabalhando seu lugar. Falou com o Pablo que queria um parceiro, também tinha dinheiro e queria se amar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo teve de ir. imagina. Mas acontece que o tal Jeremias, traficante, não me apareceu do lar. Ficou sabendo dos planos de santo que se decidiu com João, ele ia acabar. Mas Pablo trouxe mal em Jesus 22, santo que já sabia atirar. E decidiu usar a arma só depois que Jeremias começasse a brigar. Jeremias, maconheiro, sem vergonha, organizou o alcohol e fez todo mundo dançar. Se ensinava mocinhas inocentes e dizia que era crente, mas não sabia rezar. E santo que essa moça não ia pra casa, e a saudade começou a apertar. Eu vou-me embora, eu vou ver Marina Lúcia, já tá em tempo de a gente se casar. Obrigado.